dia de operação, quero atividade dobrada. Avisa geral pra diminuir as cotas, quebrada tá molhada. O menor tá na linha de frente, dá respeito pra ser respeitado. O bode tá ligado, acerto pelo certo. E afinal tem visto é safado. Porém muito pra chegar aqui em cima, sem pisar em ninguém de degrau em degrau. Quem tá chegando agora tem pisar no fofo. Respeita os novos general. Proibido como uma gana na boca pra facilitar na hora da cobrança. Acende uma vela pra tirar o estresse, mas sempre longe das crianças. Um recado pra molecadinha que tá roletando a quebrada no grito. Se eu pegar de carro na favela, rouba meu morador, tá fudido. É melhor me pegar da visão, porque a sintonia não é mais como antes. Se fizer errado, tu vai ser roubado. Cê direito a sangue na chão. Quer me superar na MS? Porta voz da favela, trazendo a realidade pras comunidades. Aqui, aqui, aqui, aqui. Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar. Prefiro que chore a deles do que ver a minha jurar. Aqui não vai mais passar batido. Visão de que ideologia de bandido. Desde menor treinado, profissão perigo. Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar. Prefiro que chore a deles do que ver a minha chorar. MC Menor MS, Prince do Gueto, trazendo a realidade pras comunidades. Muita fé em Deus, tamo junto, MC Magão. Quarta voz da favela, forte abraço, mano, vou só. Quero atividade dobrada. A vida geral pra diminuir as cotas. Que a quebrada tá molhada. O menor tá na linha de frente. Então é respeito pra ser respeitado. O bonde tô ligando, acerto pelo saco. E aqui não tem vez pra safado. Demorei muito pra chegar aqui em cima. Sem pisar ninguém de degrau. Nem que quem tá chegando agora tem pisar no fofo. Respeito os ovos geral. O imbuto não é da na boca, mas facilita na hora da cobrança. Acende uma vela pra tirar o estresse, mas não esquece longe das crianças. Um recado pra molecadinha que tá olhando. Tá na quebrada no rito. Se eu pegar de carro na favela, o mano morador tá fudido. É melhor me pegar da visão, porque a sintonia não é mais como antes. Se fizer errado, tu vai ser culpado. Sem direito, é seu toda chance. MC Menor MR, porta-voz da favela, trazendo a realidade pras comunidades. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui não vai mais passar batido. Visão de que ideologia de bandido. Desde menor treinado, provisão perigo. Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar. Prefiro que chore a deles do que ver a minha jurar. Aqui não vai mais passar batido. Visão de que ideologia de bandido. Desde menor treinado, profissão perigo. Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar. Prefiro que chore a deles do que ver a minha chorar.